fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Eu pensei, a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Difusora AM 960. Aos sábados, das 13 às 14 horas, aqui na Difusora. Eternamente Jovem. Uma viagem ao mundo maravilhoso da Jovem Guarda. Feche os olhos e sinta. Eternamente Jovem. Músicas, informações, curiosidades, entrevistas sobre o movimento Jovem Guarda, seus antecessores e sucessores. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Eternamente Jovem. Produção e apresentação. Divaldo Kleber. Porque a brasa da Jovem Guarda continua acesa. Bora! Prudêncio protege a gente. Cuidadoso é ele. Segurança também é investimento. E o Prudêncio faz valer todo dia cada recomendação. Ninguém fica sem EPI. Ele não deixa. Prudêncio é top. O Prudêncio, ele é um herói pra gente. Como diz um colega, grandes poderes, grandes responsabilidades. Sua empresa pode ter um herói, mas ele não tem superpoder. Investir em segurança é cuidar do seu patrimônio. Uma campanha SESI. Sábado, às 7 da manhã, programa Difusora Rural, destacando o setor mais importante da nossa economia, o agronegócio. O Difusora Rural vai estar recheado de informações, com entrevistas, com técnicos e lideranças do setor, quadro de cotações de mercado, informações técnicas, ajudando o produtor rural de Alagoas a produzir mais com o uso de novas tecnologias. Programa Difusora Rural. Produção e apresentação, Renato Holanda. Difusora. Pedofilia não é brincadeira. é crime. As crianças abusadas apresentam sentimentos como ansiedade, terror noturno, depressão, sentimento de culpa, medo de adultos ou de um adulto específico, agressividade, conflitos familiares ou com amigos. Preste atenção ao comportamento e aos sinais de seu filho. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Difusora de Alagoas, acompanhe o programa Difusora Manhã. Notícias, reportagens, prestação de serviço e entrevistas. Apresentação, Tati Campos e Marcelo Rocha. Dicas para um trânsito mais seguro. Condutor, respeite a preferência dos demais usuários das vias, lembrando que o veículo maior é responsável pelo menor e todos são responsáveis pelo pedestre. ZYH241, Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esporte, notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. A partir de agora, está no ar, Difusora Manhã. Notícias, reportagens, prestação de serviço e entrevistas. Aqui, na emissora pioneira do estado. Difusora. Apresentação, Tati Campos e Marcelo Rocha. Marcelo Rocha, Tati Campos. Bom dia, minha gente querida. Um beijo no coração de todos vocês. Que alegria! E alegria melhor ainda, Tati Campos, porque estamos começando o mês de agosto, hoje primeiro. Bom dia, Marcelo Rocha. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meus colegas de agosto trabalho. Agosto de Deus, como tudo na vida, né? Agosto nas mãos de Deus. Tudo, e tudo para tudo, só por ele. Teremos um mês santo, abençoado, né? Sim, cheio de energias positivas, que Deus nos livre de todo mal, que seja um mês que nos renda, né? Muitas bênçãos, que seja um mês sem catástrofes naturais, um mês com temperaturas agradáveis, de notícias boas nacionais e internacionais, né? Em nossa volta, exatamente. Que cada dia seja um dia de alegria, de felicidade na sua vida, meu amigo, minha amiga que acompanha a nossa programação na Difusora 960 no AM, Rádios Netes, Rede Mundial de Computadores, 1º de agosto de 2023, até às 11 horas, informando e prestando serviço, né? Rádio Difusora de Alagoas, aliás, mais que uma rádio, um patrimônio nosso, né? Um patrimônio alagoano. Um patrimônio alagoano, né? Difusora. Fazemos parte da história do estado. Faz, com certeza, tá? Então, até às 11 horas, né? Agora, gente, porque pessoas falam que não gostam do mês de agosto, mas isso vai do que você faz, das tuas atitudes, muda as tuas atitudes e você vai passar a ver o mês de agosto, né? Bom, não é verdade? Porque o erro tá na gente. É verdade. Todo mês de agosto, e dizem também, tá, que demora a passar. Eu não sei. E ele só tem. Ó, se você for olhar por questão de calendário, né? Ele tem 30. Idade nova no dia 13 de agosto. 13 de agosto, né? Uhum. Então, para as pessoas supersticiosas, fé. E vamos seguir em frente. Vamos sim. A partir de agora, a Difusora da Difusora Manhã, com a apresentação Tati Campos, a pessoa que vos fala, e também Marcelo Rocha. Na coordenação técnica do nosso Instituto Zumbi dos Palmares, temos Zé Lins, coordenação de esportes Oswaldo Barbosa, assessoria de gestão interna Diogo Freire, gerência de operações e tecnologia da informação Fernando Gonzalez, gerência de jornalismo Ricardo Rodrigues, gerência das áreas AM/FM Cristina Brito e na presidência do Instituto Zumbi dos Palmares, Robson Calheiros. aqui em nossos estúdios, os nossos operadores técnicos. Nesse momento está conosco o nosso querido Alessandro Tenório. É mixado, bom dia. Altas mixagens. Mais cedo nós temos o nosso querido Claudemir Henrique. Jorge Martinho é na quinta e sexta-feira, né? Sempre aqui conosco. Na gravadora Odilon Costa, os nossos repórteres trazendo a notícia em cima da hora. Aconteceu, tá lá o fato. Luiz Filho e Ítalo Bianchi. Também nós temos os nossos produtores, né? Porque sem eles a gente não tem o que falar, não tem o que dizer. Selma Emiliano, Fábio Henrique e Juliano Porto. E nós temos a nossa equipe do Direto da Redação, Vinícius Corrêa, que está de férias, Jacilira, que já, né, já terminou seu estágio, já terminou seu período aqui conosco, né? Jacilira. Terminou. Já terminou. Nossa querida vai deixar saudades aqui, mas segue a carreira, né? Outros estarão. É, uma menina talentosa, aqui. Uma menina muito boa. Com certeza vocês vão vê-la brilhar bastante. Aliás, por aí. Aliás, os estagiários aqui selecionados para a nossa Rádio Difusora. Contribui muito. Contribui muito. E já com um caminho profissional. Exatamente. E outra coisa, e no pessoal também. Exatamente. Você consegue unir o pessoal com o profissional, é excelente. É muito bom. Falar em pessoal com profissional, temos ele, nosso colega de trabalho e repórter. Bom. Vamos a ele, Luiz Filho, para já trazer o seu bom dia. Luiz, bem-vindo, bom dia. Luiz Filho. Bom dia, Tati. Bom dia, Marcelo Rocha. Bom dia a todos, Luiz, que ouvem o nosso Difusor amanhã e que acompanham a nossa Rádio Difusora de Alagoas nessa manhã de terça-feira. Olha, tempo parcialmente nublado, viu, Marcelo e Tati? Inclusive, a gente pode até lembrar que há possibilidades de chuva, pelo que a gente está vendo aqui agora em nossa capital nesse início de manhã, em nossa querida Maceió. Então, tempo nublado, temperatura agradabilíssima para quem está transitando aqui na nossa capital, pelo menos com o tempo. Tá bom, agora o trânsito tá lento para quem vai ao centro da cidade nessa manhã de terça-feira. Calma, paciência, cautela para não se envolver em nenhum tipo de acidente. Daqui a pouco a gente vai acompanhar o lançamento, de acordo com as informações que foram nos passadas, do lançamento do maior programa de abastecimento de água de Alagoas, o programa Mais Água Alagoas. Esse evento acontece no Palácio República, Palmares, daqui a pouco, onde a Secretaria de Governo, a Segov, vai estar colocando para os ouvintes, através de entrevista já, como funcionará esse programa, que tem duas frentes: abastecimento de água e saneamento para as cidades alagoanas, principalmente para aquelas que ainda não têm essa infraestrutura que é tão importante, inclusive para a saúde. A gente vai estar falando sobre esse assunto ao longo da manhã. Esse lançamento acontece aqui no Palácio República dos Palmares, contará com a presença, inclusive, do governador Paulo Dantas, que vai anunciar já o que é esse programa, o Mais Água Alagoas, que será coordenado pela Secretaria de Governo, a Segov, vai estar colocando em prática esse programa, que terá a participação das concessionárias de água de Alagoas, por exemplo, a Viva Ambiental, a BRK e Águas do Sertão, que ganharam a licitação para promover essa elevação de qualidade do fornecimento de água e realizar saneamento em cidades onde ainda não existe, estarão participando do lançamento oficial hoje do programa Mais Água Alagoas, que acontece, como falei, daqui a pouco. Além disso, a gente vai também falar, Marcelo Rocha, Tati Campos e ouvintes, sobre mais um edital de fomento à área da ciência, tecnologia e inovação. Alagoas estará lançando mais um edital e dessa vez R$600 mil nesse setor, que cresce bastante aqui no estado de Alagoas. Detalhes também daqui a pouco ao longo da nossa programação. Daqui a pouquinho eu volto então na nossa programação nessa manhã de terça-feira. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é ponto facultativo. Meu querido Alessandro já perguntava aqui em off, a gente já recorda, ouvinte, amanhã será ponto facultativo porque tem seleção brasileira em campo às 7 horas da manhã. Ponto facultativo no primeiro horário, até o meio-dia. Depois tudo volta ao normal em nossa capital e nosso estado. Segue você, Marcelo Rocha e Tati Campos, com a apresentação do Difusor amanhã. Bom dia! Bom dia! Agora a gente vai para Arapiraca, né? Região do Agreste, nosso Ítalo Bianchi já está por lá. Isso, só antes do Ítalo Bianchi, a gente... Eu não sei se você pegou o trânsito aí na Via Expressa. Tem um relatório aqui do Corpo de Bombeiros, Avenida Menino Marcelo, carro posto, duas viaturas empregadas. Sabe que hora foi, Tati? Tá aqui no relatório. 6:11. 6:11. Ó. Agora. E na cidade universitária, um carro em chamas, né? na rua Otton, atravessa Otton Pereira. Cidade Universitária. Cidade Universitária também. Tem um corpo de bombeiro, foi chamado agora para essa duas ocorrências. Aliás, várias ocorrências no início desse primeiro de agosto. Exatamente. Vamos lá, Alessandro Tenório, ele já está aí no ponto, né? Já está nos chamando. Ítalo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia a todos e todas. Estamos retornando aqui da maior cidade do interior do nosso estado, na redação da 106,9, onde em mais uma oportunidade vamos atualizar todas as informações acontecidas no Agreste, no Sertão e também na região do Baixo São Francisco. Iniciando mais um mês, esperamos que seja de boas notícias, boas vibrações para todos e todas. Em Arapiraca, neste momento, termômetros registrando 25 graus, máxima prometendo chegar aos 29, e durante a última madrugada, termômetros registraram 19 graus, de acordo com o site Climatempo. Vamos então às manchetes de tudo aquilo acontecido nessa região ou nessas regiões aqui do nosso estado, as quais a gente cobre. Motorista de aplicativo sofre infarto e morre em via pública aqui no município arapiraquense. Gestante perde o bebê, infelizmente morre ao ser atingida por ônibus de turismo na BR-101, no município de Junqueiro, aqui no Agreste. O que os olhos não veem, o coração sente. É a temática do Agosto Lilás deste ano, aqui em Arapiraca. Mais uma informação que vem aqui da capital alagoana do Agreste. Nosso município comemora mais de 7 mil mudas de árvores plantadas somente em 2023. Penedo recebe artesãos e instituições de Alagoas durante Feira de Intercâmbio Cultural. Todas essas informações em detalhes daqui a pouquinho aqui dentro do Difusora Manhã na Pioneira. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Bom dia, Ítalo. Agora vamos a hoje. Hoje, 1º de agosto, a abertura do mês de agosto é o Dia Nacional do Selo, Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo, Dia do Cerealista, Dia Mundial da Amamentação e Dia Mundial do Câncer do Pulmão. Por que que o mês de agosto é tão temido? Fomos atrás e vamos dar agora algumas explicações. Aqui a gente não deixa ninguém não sem deixa ninguém sem resposta. E é ruim, vamos dizer por que é ruim. É, de acordo com as informações que foram colhidas pela editora Abril, a gente foi colher, né, as informações lá. Por que que é considerado? Olha, já no século I, ainda na época que o Império Romano assolava o terror no mundo, eles acreditavam que tinham um dragão que ficava cuspindo fogo naquela época e que poderia atacá-los. Por quê? Porque era nessa época que existia uma constelação, que era a constelação de Leão. Ela ficava mais visível nesse período do ano, porque a gente sabe, aqui nós estamos em pleno inverno, só que quem está lá no hemisfério norte já está no verão, então ficava mais nítida. Então já tinha esse problema, mas não para por aí não. Tem mais problemas relacionados. Por conta disso, já pulando lá muito depois, não era um mês muito bom para casar. Por quê? Porque não, justamente não era. Por que que não era? Ninguém marca não, casamento. Mas por que que não era um mês bom para casar? Deixa eu explicar. É verão por lá, certo? Como é verão, começavam as grandes navegações, as grandes batalhas marítimas. E essas batalhas marítimas, eles saíam para guerrear, e aí o que que acontecia? Você acabava de casar porque era o início, o verão, tinha festa, e já algumas ficavam viúvas. Então elas ficavam dizendo, ah, quem casa agora tem uma grande chance de ficar viúva. Mas por quê? Porque o marido saía para as grandes navegações, que foi justamente nesse período, né? As grandes navegações por parte de Portugal, Espanha, muito tempo depois a gente teve, né? Aí adentrou os outros países, Inglaterra, França, mas primeiro os grandes navegadores, a gente sabe que era Portugal, já a gente diz assim, os atuais, é porque a gente já tinha lá os vikings lá atrás. Mas enfim, entendeu? Começava verão, pesado por lá. Eles iam para as navegações e aí tinha um número de mortes muito significativas nesse período, por conta do verão. Muito afogamento, muita morte nas batalhas e tudo mais. Também era considerado o mês do cachorro louco. Por quê? Porque as cadelas, elas ficavam no cio nessa época. Quando uma cadela fica no cio, vários cachorrinhos vão atrás dela, se contaminavam com aquela cadela que ela estava doente, além de estar no cio, está doente, e tinha uma contaminação muito maior e a doença cachorro se proliferava muito mais nesse período do mês de agosto. Olha que tanta hoje coisa. Hoje tem a vaca louca. Exatamente. E tem outra questão também que está relacionada ao mês de agosto, já dentro da história mais recente da humanidade, que é o quê? Foi no dia 2 de agosto de 1934 que Adolf Hitler tornou-se o líder da Alemanha, e nós já sabemos tudo o que resultou, né? O que foi o resultado disso. Foi também no dia 6 e 9 de agosto, respectivamente, do ano de 1945, a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá vendo? Né? As bombas atômicas. Também, então assim, foi uma grande tragédia da humanidade recente que houve no mês de agosto. Para completar, aqui no Brasil, no dia 24 de agosto de 1939, o então presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio. E foi também no dia 21 de agosto de 1961 que Jânio Quadros renunciou à presidência. Então, entendeu? Porque essa carga que se traz... De agosto, é porque o início, né, para lá, para o continente, a partir, né, do norte, o que acontece? Temos essa questão do verão e tudo mais, então tem esse levante. E para nós, alguns acontecimentos da humanidade. É por isso. Faz parte da história, né? Faz parte da história. Vamos embora no meio. Mas vamos ver como é que tá o nosso clima, o nosso tempo e a temperatura. Aí o menino já falou agora, o Luiz. Todo mundo já deu bom dia, nossa equipe e tudo mais. Foi apresentado. Parcialmente nublado, né? Exatamente. Veio, choveu madrugada. Exatamente. Cadê a vinheta? Como vai o tempo e a temperatura? De acordo com a SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo de Alagoas, hoje, dia 1º de agosto, a temperatura na capital alagoana está para 20 graus, a mínima, e a máxima de 28 graus. Tempo parcialmente nublado, como já adiantou o nosso repórter Luiz Filho, e a umidade relativa do ar está em 80% a mínima, com variação chegando a 95% a máxima. Chuva passageira pela manhã, mas à tarde e noite, apenas variação com nebulosidade. Região do Agreste, mínima de 18. Tá frio o Agreste hoje, viu? 18. Mínima de 18 tá bom, graus. Tá agradável. Máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar 75% mínima, máxima de 90%. Durante todo o dia, só variação de nebulosidade. Não tem sinal de chuva para o Agreste. Baixo São Francisco e também no litoral, eu vou dar a mesma temperatura porque está exatamente igual. 20 graus mínimo, máxima de 28, umidade relativa do ar em 80%, máxima de 95% e variação de nebulosidade, chuva passageira só pela manhã, tanto para o litoral quanto para o Baixo São Francisco. No sertão e no sertão do São Francisco, coincidentemente, também está igual. Mínima de 18 graus, também frio o sertão, viu? Máxima de 29. Umidade relativa do ar variando entre 72% mínima, máxima de 90%. Já está bem melhor que ontem, estava em 55% por lá. Variação de nebulosidade manhã, tarde e noite, nada de chuva. Zona da Mata, mínima de 19 graus, máxima de 28. Chuva passageira pela manhã. Tem aí a umidade está um pouco mais alta, 80% mínima, máxima de 95%. Mais tarde e noite, nada de chuva. Na Tábua das Marés, para este 1º de agosto, desde as 3 horas da manhã, a maré está alta. Maré alta desde as 3 horas da manhã. Começou a dar uma baixa depois das 6 e agora, nesse momento, ela está chegando a ficar bem baixa. A partir das 9 horas vai estar o melhor momento de maré baixa nessa manhã, às 9h19. Começa a subir a partir ali das 10, 11 horas e chega no seu pico máximo, está muito alta a maré, às 3h30 da tarde. Ela vai chegar a quase 2,5 metros de altura às ondas. Então, tomar cuidado os banhos no período da tarde no mar, aqui em Maceió. A Tábua das Marés volta a fazer uma variação. Perto de 10 horas da noite, ela chega à estabilidade em zero, né? A partir das 10 horas da noite, aí só volta a subir pela madrugada. lá às 3 horas. Essa é o tempo, a temperatura e a tábua das marés. O caminho de Moisés hoje... Só pela manhã. Logo cedo, não foi? Não, agora 9 horas já para fazer. 9 horas já para fazer. É o caminho muito cedo ali, tranquilo, né? Exatamente. Agora 8 horas mais 23 minutos, Tati Campos com a Tábua da Maré, com o tempo e a temperatura também aqui no nosso Difusora Manhã. Na área policial tivemos um caso que chamou a atenção, aliás um homicídio registrado ali na parte alta, no clima bom, né? Recebi essa informação do pessoal do IML. Tivemos ontem, Tati, infelizmente, né, mais um acidente com óbito aqui na nossa Avenida Fernando Lima, uma das mais movimentadas da capital, né? Semana passada uma senhora tentou atravessar, foi colhida por um ônibus, né, de transporte escolar, e ontem um caminhão com moto, né? E aí um jovem de 25 anos morreu ontem à tarde aqui na Avenida Fernando Lima, com mais duas pessoas que foram para o HG, inclusive uma senhora. E tivemos na madrugada de hoje, no Benedito, vendo cidadão chegando em casa, foi abordado, estava no seu veículo, né? Chegando em casa no Benedito, Mendes, foi abordado por 3 indivíduos em um outro veículo, né? Atiraram no rapaz, foi pro HGE e levaram o carro do rapaz, né? Isso já nessas primeiras horas, infelizmente, né? Na área policial. E tivemos nesta... Entre as 12 horas, né, do plantão, o pessoal passando aqui pra gente da Rádio Difusora, a nossa produção, né, o pessoal que fez o plantão das últimas 12 horas na área policial aqui no estado. E, claro, envolvendo a capital, sem contar o Agreste, que o nosso Ítalo, né, traz todas as informações, viu, Tati? Exatamente, hoje é o dia do câncer, né, na verdade é um dia para a gente lembrar os tratamentos. É o Dia Mundial do Câncer do Pulmão e... A UCISAL, junto com a CESAL, elas estão alinhando para um futuro da nossa rede de tratamento oncológico aqui em Alagoas. A supervisão assistencial na equipe técnica do Centro de Patologia e Medicina Laboratorial, com a unidade de apoio assistencial da Universidade Estadual de Ciências da Saúde aqui de Alagoas, recebeu o reitor Henrique Costa e parte da equipe da Superintendência das Ações Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde para discutir exatamente esses pontos, né, específicos para que haja uma rede de tratamento oncológico pelo SUS no estado. É muito importante unir várias forças, várias frentes, né? Porque a Universidade Estadual de Saúde, ela já tem ali aquele profissional que está se formando, se preparando, junto com a UCISAL, que tem os seus profissionais da ativa, que já dão assistência. Então, tem que realmente unir forças. É a partir dessas datas comemorativas que a gente une forças, relembrando que, infelizmente, o câncer de pulmão, principalmente, ele está muito ligado ao tabagismo. Demais, tá? Né? Está muito ligado. Então, assim, a gente sabe que por mais que a gente peça conscientização, não fuma em lugares fechados, evita fumar na tua casa, em lugares fechados, para que você não contamine as outras pessoas e elas se tornem um fumante passivo. É, mas a gente sabe que é um vício, tem que ser tratado. E a UCISAL tem um trabalho de excelência com relação ao combate, né? Exatamente, até ao tabagismo. Sim, tabagismo. Sim. Pessoas querem, primeiro você tem que querer deixar, né? Largar o cigarro, tá? Você ter essa vontade. E aí você tem toda uma ajuda de pessoas especializadas na própria UCISAL, que é gratuito, inclusive, esse atendimento, né? Porque mata, gente. Mata. E não é só câncer de pulmão, não. Dá câncer na boca. O cigarro, né? É horrível. Câncer no estômago, câncer na cabeça. Aí muita gente só associa pulmão, mas nem sempre ele vem só no pulmão. E tem o passional, né? De quem tá ali ao lado. Então, é bem complicado isso. Mas vamos falar de coisa boa e agora? E outro que tá também acabando com os nossos jovens, né? Que é a questão desse cigarro eletrônico. Isso é terrível. Isso aqui é muito pior, né? Isso é muito pior. A única coisa que ele tem é que ele não fede, mas o mais é terrível. E você lembra que nós conversamos mês passado com aquela médica e ela falava o seguinte: não existe ainda não foi feita nenhuma pesquisa quanto ao passional. Foi feita só quanto ao ativo. E ao ativo a gente quer dizer que os elementos químicos, eles são assim, 200 vezes piores do que o cigarro comum. E não existe ainda, a gente ainda não tem um número para mensurar e dizer, olha, afeta X% do passional. A gente não sabe. Mas se uma coisa tem 200 vezes mais, é muito mais prejudicial do que eu imagino. Eu acho que faz mal porque tanto para um quanto para o outro. O cigarro, como você acende, né? Fogo, sim, daqui a pouco você joga, né? E vai embora. Esse eletrônico você dá, fuma ele, bota no bolso. Daqui a pouco você fuma de novo. Dependendo do local, rapaz, tá rindo. Ó, mas amanhã é o jogo das meninas, né? Já, amanhã tem as meninas jogando. Vamos vencer, meninas. É, e acorda, menina. Exatamente. A Andresa Alves, ela deu uma entrevista, né? Dizendo que tá muito feliz com essa questão do tratamento. Que elas estão sentindo que agora elas estão sendo tratadas tal qual a seleção masculina de futebol é. Se tivesse feito isso lá atrás, tá? Elas estavam hoje rendendo muito mais. Nós muito estaríamos mais hoje em outro patamar. Exatamente. Estaríamos até passado pelo. Porque faltou pouco pra gente passar pela França, né? Exatamente. Agora, nesse jogo difícil que foi, eu vejo, pelas francesas, né? É investimento. Mas, né? Pois é. Qualquer forma, tá se começando, né? Se iniciando o projeto do futebol feminino, dando a importância que tem. Né, do futebol feminino aqui pro nosso país. Inclusive a Andressa, né, ela que é atacante da seleção brasileira, ela falou que hoje ela se sente psicologicamente bem mais preparada, porque ela conseguiu sentir um suporte bem maior, bem melhor do que em outros jogos passados, né? Então assim, é muito bom você ver que está tendo investimento, merecido investimento. A gente sabe que existem os apoios financeiros que as entidades, né, que prestam esse atendimento para a Confederação Brasileira de Futebol, a gente sabe que o feminino também, porque até porque a mulher, ela é uma grande consumidora. Então, existem centenas e centenas de produtos que pode ser colocado ali como material publicitário e pode apoiar, é muito bom. Mas para falar em futebol, os meninos já estão aqui batendo a porta, fazendo, querendo entrar, né? E se você souber fazer, com certeza, como você disse, vai faturar muito mais do que os marmanjos, né? Com certeza. Ou tão quanto, né? Ah, exatamente. Porque a gente não quer nessa questão de superar ninguém. O que a gente quer é um tratamento igualitário. Igualitário, né? Você tem um país mobilizado como você tem quando é a seleção masculina, né? Exatamente. E só se fala nisso. Quando é... E olha que a seleção dos anos pra cá, terrível. É melhor você estar dormindo que ele está vendo o jogo da seleção. É verdade. Desde aquele 7-1. Aí você tem agora as meninas que... Agora que a CBF conseguiu um voo fretado, dar condições, né? Porque as meninas sofreram muito para chegar nessa. Mas os meninos estão aí, ó, só batendo a porta. Falando de futebol, a equipe, né? Do esporte. A equipe do esporte, o nosso Oswaldo Barbosa já está ali, a equipe quer falar. É sim, então falar. A gente hoje vai para o apoio cultural. E hoje tem futebol, né? Vamos ao apoio cultural? Vamos sim. E a hora, Tati? Agora são 8 horas e 30 minutos em Alagoas. No ar o nosso Difusor Amanhã. Estamos apresentando Difusor Amanhã. Todos os sábados, às 5 da manhã, Alegre Despertar. Músicas regionais nordestinas em destaque. Todos os sábados, às 5 da manhã, com Claudemir Henrique. Difusora. Dicas para um trânsito mais seguro. Ciclista, instale os equipamentos obrigatórios na sua bike. Campainha, espelho retrovisor esquerdo e sinalização dianteira, traseira, lateral e nos pedais. Não consuma bebidas alcoólicas antes de pedalar. Elas alteram sua capacidade de percepção e reação. Aproveite a quinzena do Banho e Cozinha Carajás. Tudo para você realizar o projeto dos seus sonhos. Confira! Piso e revestimento tipo A a partir de R$21,90 um metro quadrado. Chuveiro elétrico multitemperaturas FAME só R$59,90. Conjunto acoplado para Gilogasa somente R$289,90. Fritadeira 8 litros Rondial tamanho família por 10 vezes de R$69,99. Porcelanato tipo A polido Elizabeth apenas R$59,90 um metro quadrado. Quinzena do Banho e Cozinha Carajás. Compre nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você que não terminou os estudos, conclua com a nova EJA do SESI. Consiga sua formação em até um ano. As aulas são grátis e online. Você pode estudar pelo celular, computador ou tablet. Nova EJA do SESI. Consiga sua formação em até um ano. Faça agora sua matrícula. São as últimas vagas. Ligue 21 21 30 30 ou acesse al.sesi.com.br e saiba mais. Alguns momentos da vida nos sentimos sós, perdidos, sem vontade de viver. Mas isso só nos leva para o pior, porque temos que tomar certas decisões. Mas não se precipite, tem algum lugar ou alguém que pode lhe ajudar. Quando você achar que não tem mais solução, sempre há uma saída. Siga a Vida, Centro de Amor à Vida, projeto voluntário de prevenção ao suicídio. Mais informações, 3326-2774. Décima Bienal Internacional do Livro de Alagoas, de 11 a 20 de agosto, no Centro de Convenções de Jaraguá. Palestras com escritores, lançamentos de livros, apresentações artísticas e muito mais. A TV Educativa e as rádios Difusora AM e Educativa FM estarão mostrando tudo o que acontece nos 10 dias da Bienal. Serão mais de 30 horas ao vivo na programação para você acompanhar a maior festa literária do estado. Realização UFAL e Governo de Alagoas. Apoio Cultural Instituto Zumbi dos Palmares. Voltamos a apresentar Difusora Manhã.